Jesus vive. Fonte: texto do livro Jesus, o Cristo de Deus, de José de Paiva Neto. A saga de Alziru Zarur, 2. 1. No capítulo 17 do seu Evangelho segundo João, Jesus, nosso Senhor, deixou uma das mais belas e tocantes páginas de sua sublime existência entre nós, sua oração ao Pai Celestial, em que, submisso à divina vontade, mostra toda a força do seu amor por aqueles que lhe foram entregues por Deus para cuidar. E ele mesmo disse a respeito do seu mandamento novo: amai-vos como eu vos amei, que ninguém tem maior amor do que este, dar a sua própria vida pelos seus amigos. E Jesus deu, realmente, sua excelsa vida pela humanidade. 2. Em Joias do Bom Pensamento, publicação da LBV, o presidente Alziru Zarur fez magistral síntese da tocante oração de Jesus ao Pai, que dedicamos a todas as pessoas de boa vontade, num convite ao mundo para que festeje a ressurreição e não a, entre aspas, morte do Divino Mestre, pois Jesus está chegando, abrir aspas. Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique, pois lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único e verdadeiro Deus, e ao Cristo que enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse terra. Revelei teu nome aos homens e mulheres que me deste do mundo. Eram teus, e os confiaste a mim, e eles estão vivendo de acordo com a tua palavra. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste do mundo, porque são teus. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santíssimo, guarda-os em teu nome para que eles sejam um, como nós somos um. Quando eu estava com eles, sempre os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Não peço que os tires do mundo, mas que os protejas do mal. Santifica-os na verdade. Tua palavra é a verdade. Não rogo somente por eles, mas também por aqueles que creram em mim por meio da sua pregação. Eu lhes transmito a glória que me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Pai, minha vontade é esta: onde eu estiver, estejam também comigo aqueles que me deste, para que participem da minha glória. Fechar aspas. 3. Passou nosso Senhor Jesus Cristo pelo drama do Calvário, para que se cumprisse o anunciado pelos profetas de Deus, e para que, mais tarde, todos pudessem compreender a grandeza do seu novo mandamento, que significa dar a sua própria vida pelos seus amigos, como registra João no Evangelho. E demonstra o irmão Alziru Zarur, nas suas tão inspiradas pregações, que o Cordeiro de Deus doou sua existência até mesmo por aqueles que se consideravam seus inimigos e o levaram à crucificação. Realmente, ninguém tem maior amor do que esse: entregar-se em sacrifício pela humanidade desatenta à sua própria salvação. 4. Ocorre, porém, que Jesus ressuscitou, está vivo, soberanamente governando o planeta que criou por ordem do Deus Total. E é isto que proclama a religião de Deus: Jesus vive. Ele mesmo afirmou que Deus não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Eis então o que preconizamos neste livro: Jesus vive. É o Senhor Supremo da Terra, Rei dos Reis, e está para chegar. Jesus, o Senhor da Paz, está às portas. Ele mesmo afirma: eu voltarei, para dar a cada um de acordo com as suas obras. Jesus ressurgiu dos mortos, esteve 40 dias com seus discípulos, e o anúncio de seu glorioso retorno à Terra, não mais para ser crucificado, é tão presente na sua missão, que os anjos o confirmam no momento mesmo de sua subida ao mundo espiritual, como se vê nos versículos 9 a 11 do primeiro capítulo dos Atos dos Apóstolos. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E, estando eles com os olhos fitos no céu, Enquanto Jesus subia, eis que dois anjos vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes perguntaram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, assim virá do modo como o viste subir. Breve, pois, o nosso Salvador estará entre nós. 5. A escolha de Salvador, para o lançamento do livro Jesus, vem justamente do fato de a capital da Bahia ser a cidade do Salvador, como explicou o fundador da LBV, no Congresso da Boa Vontade, em outubro de 1975, nessa cidade. Quem é o Salvador? Jesus. E não há outro. 6. O lançamento do livro Jesus se faz numa Sexta-feira Santa, quando os homens quase que comemoram a crucificação do Mestre, justamente para mostrar o absurdo que é conservar teimosamente na consciência dos povos a figura irreal de um Jesus morto, sepultado, derrotado. Como, em pleno século XX, as portas da volta do Cristo vivo à Terra, conforme prometeu, podemos permitir essa trágica hipnose, verdadeira magia negra, que é manter a imagem do Salvador absurdamente derrotado. Essa visão pode ter tido, por causa da ignorância humana, sua razão de ser num pretérito sepultado pelos séculos. Mas graças a Deus, assim como a, entre aspas, letra que mata, o seu reino já passou. Hoje, estamos nos primórdios do terceiro milênio, o reinado do Espírito que vivifica. 7. O Senhor não está morto, ele vive. E por não saber disso é que o povo, até na Sexta-feira da Paixão, passou a render maiores homenagens a Momo. E isto é resultado do 1º de abril que as pregações humanas passaram na humanidade. 8. No Evangelho segundo Lucas, capítulo 18, versículo 8, Jesus indaga, abrir aspas, e quando vier, em sua volta, o Filho de Deus porventura encontrará fé na terra, fechar aspas. E nós, legionários da boa vontade, que não duvidamos do poder do Cristo, respondemos que sim. Jesus encontrará fé realizante entre aqueles que sabem perseverar no bem, nas boas obras, e na crença em sua divina majestade e excelsa misericórdia. Fé capaz de vencer todos os obstáculos e sobreviver às tragédias do próximo e derradeiro Armagedon deste ciclo, anunciado no Apocalipse, o último livro da Bíblia Sagrada. 9. Amemo-nos uns aos outros, porque aquele que nos deixou este seu novo mandamento, que é uma ordem, está mais vivo do que nunca, aproximando-se de nós. Está voltando. Está chegando. E é no Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho moderno, o seu Apocalipse, que anuncia o seu retorno triunfal. Eis que vem Jesus com as nuvens e todos os olhos o verão, até mesmo os daqueles que o crucificaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Assim seja. 10. Eis nossa homenagem ao Cristo, nosso Salvador. Proclamemos o Jesus vivo. Fonte. Texto do livro, Jesus, o Cristo de Deus. De José de Paiva Neto.